fazendo rock, jogando pedra na vidraça, parando rock, quem não tá bebendo tá errado. Tem rock a semana inteira, tem blues, pauleira na moleira, frigideira acústica com a moça da carteira, panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Salve, salve galera, mequetrefes de plantão, tá no ar mais uma edição do Panela do Rock, um programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Pra começar essa edição, mais um álbum que completa 50 anos em 2025, o álbum de hoje, Black Zé, só para os loucos, só para os raros. Alô Rafa, Caveirão Rock Bar, fica ligado hein, banda do Rio de Janeiro, radicada em Petrópolis, influências do tropicalismo, referência no blues nacional. E você vai achar aí semelhanças com o rock oitentista também, só que bem antes, né? Uma banda de 73. Então vamos curtir Black Zé, só para os loucos, só para os raros. We'll be right back. porta de caverna, fundo de quintal. Vejo a lua cheia lá no Pantanal. Venha pra esse mundo além do céu azul e veja a beleza do povo urubu. Lalalauê, lalalauê, lalalauê. Entrada de caverna, fundo de quintal, noite de lua cheia. Fico mudo, eu te amei, mas agora. Segura aí, gatinha! Falo mais nada, procuro outra estrada. Absurdos, a vida é uma cilada. Absurdos, a vida é uma cilada. Absurdos. trabalhar. O dia virá, não vou mais precisar. Só vivo pra eles, quero viver pra mim. O que eu quero é voar nas asas do rock and roll. Pela janela, o velho homem que eu fui. Fazer o que eu quero é uma questão de tempo. O que eu quero é voar. É só falar comigo, porque não quer se encontrar. Sai dessa, que não querer levantar. Mude as ideias para clarear. Deixe os problemas transparecer. Sai dessa, vamos deixar disso. Viver é isso, então por quê? Não quer se encontrar. Sai dessa, que não quer levantar. Thank you. Percorrem o horizonte no pôr do sol. Os filhos da noite surgem no Pantanal incandescente. O vento vem, o vento traz, pra beira do cais, sonhos de brisa que não volto mais. Tempo, à procura dos mandamentos, surge um fundamento nos versos de um poeta imortal. O luminoso que brilha na montanha, a mãe procura o menino, mas o vento que sopra na colina vem pra me dizer: sonho que volta na memória, vem pra me dizer: onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Foi aí Black Zé, só para os loucos, só para os raros. E vamos dar sequência no programa aqui com mais um daqueles pocket shows. O de agora é The Faces, com a formação original Rod Stewart, Ron Wood, Ronnie Lane, gravado também em 73, também não, né, que o Black Zé de 75, também em 73. Então, Faces, The Faces ao vivo, 1973. Curtam aí. Right, we start off now the whole filming bit, and here's a number called Devotion Unto Ye. Ronnie Lane wrote this one, out across the room. Thank you. for that, no. It's good to hear the things that they say. Oh, at times when you are with them, yeah. My strength is growing from day to day. Whoa. There's not a thing, no, no, no, no, no, not one old thing I try to do. Thank you. your bags packed and you're ready to go. Yeah, there's just one thing I think that you should know. You're my girl. You're my girl, Lord. I don't wanna talk about it. Ain't no word I can say. You ain't got but a single name. It's a step back where you're at. You're my girl. You're my girl. I know you've been running around with another man in town, trying to put me down, honey, but you keep on messing around. You're my girl. This one and little single which wasn't a hit called, no, it's not Tin Soldier, it's called Flying. You know it? Yeah. them there for me. Can you blame me for feeling homesick? I got 1, 2, 3, 4, 5 years for being hungry, tired, and poor. I got away. Thank you. I hear the sound of marching, charging feet, boy. Dust on the stair and the time is right, boy. Hiding in the street, boy. Oh, shadowed part of my life grown very pretty. I was born and raised in a slum-filled city. I never, never, never knew of the meaning of love. I'm gonna get me some of that loving before I'm gone. My daddy was mean, and my papi was cruel. Never, never, never get the tender to lay. All the women all do, but now I'm a girl, a rich wedding one. I'm gonna get me some of that loving before I'm gone. I wanna be losing his hair to turn me on. Jones, our drummer extraordinaire. Thank you. Maybe I was wrong to leave. Better swallow up my silly country pride. Going home, running home down the gasoline alley where I was born. Going home, and I'm running home down the gasoline alley where I was born. Where there's better and the rails unfreeze. Men don't whistle around my knees. Put on my wedding suit and catch an evening train. I'll be home before the milk's up on the door. Going home, running home down the gasoline alley where I was born. Going home, and I'm running home down the gasoline alley where I was born. To be loved. I never knew what it was to be wrong. From my hometown I was told, at the tender age of four, I was living by a homemade lord. I never knew what it was to be loved. I never knew what it was to be needed. From my hometown I was born, at the tender age of four, I was living by a homemade lord. I never knew what it was to be loved. I never knew what it was to be laid. I never knew what it was to be loved. I never knew what it was to be laid. £2,000 of camera damage. Thanks a lot. See you again. É isso aí, foi The Faces, grande show, né, cara, assim, o ápice, na verdade, o show de 1970, Hot Blast, acho que era um programa de TV, alguma coisa assim. Eu achei bastante coisa legal, recomendo aí que você, depois eu vou compartilhar isso no Instagram e mando pra vocês, é bem legal isso aí. Mandar aqueles abraços aqui, cara, abraço aí pra galera lá do Caveirão Rock Bar em BH, o Dracar lá em Cachoeiro Itapemirim, a turma que tá sempre ligada lá no Visgueira, o Clay, o Fábio, o Bira, o Geilson, que é o dono do bar, o EV, essa galera sempre ligada em Feira de Santana. Abraço pro Jaelson em São Paulo, pro Davi em São Paulo, Gonzalo Munhoz no Chile, Carlos Baraza em El Salvador, Tonhão Inglês em BH, galera de Salvador sempre na escuta, galera de Serrinha sempre na escuta também, galera do Sul lá, Torinho, nossos amigos aí de todas as web rádios, por onde quer que você esteja ouvindo, muito obrigado por estar aqui com a gente, espero que você esteja gostando, dê um feedback aí para os monitores das rádios, né, os CEOs, estamos de norte a sul do Brasil, na Flórida, no Uruguai, na Argentina, e na Costa Rica. Então, se eu não mandei um abraço para vocês, sinta-se abraçado. Um abraço especial para Lula Fernandes na Espanha, Maria Cláudia lá no interior de São Paulo, a Márcia Mello no Rio de Janeiro. E é isso. Se eu não mandei um abraço para vocês, já sabe, sinta-se abraçado. Vamos continuar aqui com a nossa sessão de psicodelia, porque a Carol Mariano, sigam Carol Mariano no YouTube, lançou recentemente aí um vídeo com hits psicodélicos dos anos 60. Trouxe alguns aqui pra gente curtir, beleza? Começando com The Birds, Third Floor Elevators, The Zombies, The Cream e Rolling Stones nesse blocão aqui. Vamos nessa, espero que curtam. O programa tá psicodélico hoje, hein? Vamos nessa. Thank you. Thank you. seen her dressed in blue. See the sky in front of you. Parte aí dos sons psicodélicos dos anos 60, by Carol Mariano, e agora vamos de blues um pouco mais com Dr. Ray, da coluna de Roberto Chalub. Vamos nessa. Blues e um pouco mais, a coluna de Roberto Chalub. Episódio 23, Greg Wilson. No dia 20 de janeiro de 2024, um dos gigantes do blues brasileiro, mesmo não tendo nascido no Brasil, faleceu vítima de câncer. Greg Wilson nasceu em 1963, na cidade de Tupelo, Mississippi, Estados Unidos. Mas ainda criança se mudou para o Brasil, acompanhando seus pais que eram missionários religiosos. Mesmo se abrasileirando, Greg Wilson teve em sua formação musical a influência direta e incisiva do blues norte-americano, se formando em música pela Universidade da Carolina do Sul, em Colômbia. Entre idas e vindas no percurso Brasil-Estados Unidos, Greg Wilson se tornou guitarrista, trompetista e desenvolveu as habilidades do canto. O seu inglês e português fluentes possibilitavam que ele cantasse em qualquer um dos dois idiomas sem qualquer sotaque e com naturalidade, fundindo o blues norte-americano a elementos musicais da cultura brasileira. Em 1987, Greg Wilson passou a integrar como vocalista e guitarrista a então recém-formada banda carioca de blues, o Blues Etílicos, junto com Flávio Guimarães na gaita harmônica, Otávio Rocha nas guitarras e Gil Eduardo na bateria. E com essa formação lançaram o primeiro LP da banda, que leva o nome Blues Etílicos. A banda ganhou imensa projeção em 1989, com a sua apresentação no primeiro Festival de Blues da cidade de Ribeirão Preto, onde abriram o show da lenda Buddy Guy, e a partir de então se tornaram a principal referência do blues brasileiro, vindo a se apresentar futuramente ao lado de ícones do blues mundial, como B.B. King e Magic Slim, sendo que o LP San Rosai, lançado em 1990, ultrapassou a marca de 35 mil cópias vendidas, considerado o álbum de blues brasileiro mais vendido de todos os tempos. Greg Wilson sempre incentivou e apoiou a difusão do blues por todo o Brasil, realizando shows com a Blues Etílicos ou participações especiais solo com bandas de todo o território nacional. em Goiás, através da produção musical do amante de blues, baterista e gaitista Leandro Machado, participou de duas edições do Encontro de Gaitistas em Goiânia e do Canto da Primavera 2013 em Pirenópolis, sempre com o pessoal da Blues Etílicos e em companhia da excelente e tradicional banda de blues goianiense Ablusados. Leandro Machado ainda nos conta que mesmo quando Greg Wilson não estava em compromissos de carreira, costumava ir a Goiânia e os dois se encontrarem na casa do amigo em comum, Babidu, no Conjunto Itatiaia, ou no tradicionalíssimo Bar da Tia, na Praça Universitária. Encontros estes sempre regados de muita alegria e muita cerveja, bem ao estilo Greg Wilson de ser. Greg Wilson foi diagnosticado com câncer no reto em 2022 e a doença já se encontrava em estágio avançado, em metástase no fígado e pulmões, o que o afastou dos palcos e o impossibilitou de trabalhar, já que a sua fonte de renda sempre foi o trabalho musical e os shows da Blues Etílicos. A partir de então, Greg Wilson passou a contar com a ajuda e mobilização de centenas de músicos e milhares de fãs de todo o Brasil para arcar com os altos custos de seu tratamento de saúde, sendo que também em Goiânia e de forma remota, devido ao agravamento da sua saúde, recebeu a homenagem do Bolshoi Pub com o show Blues para Todos, Todos por Greg Wilson, que contou com as participações de Igor Prado, Otávio Rocha dos Blues Etílicos, Marçal Leones da Brazilian Blues Band, Letícia Iohanni, Acorde 7 Blues Band e Paulo Moraes na gaita harmônica. Quando a saúde permitia, Greg Wilson ainda se apresentava esporadicamente nos shows da Blues Etílicos, sendo que a banda chegou a completar 35 anos de atividade, confirmando a longevidade e sua importância para o blues nacional. Mas Greg não resistiu à devastadora doença que enfrentou com coragem e determinação, vindo a falecer aos 60 anos de idade. Descanse em paz e obrigado por todo o seu legado, mestre Greg Wilson. Early one day, just before sunrise, I went up the hills and into the mountains, where the air is clean and where the birds can sing, where the wind can blow and clear streams can flow. Misty mountain, mellow morning, make all my days worth living. Misty mountain, mellow morning, where it all begins. casino paying half. Roberto Chalub, narrada por Dr. Ray, da Dr. Ray Blues Band, sensacional, falando aí de Greg Wilson, de blues etílicos. Vamos então para a segunda parte dos sons psicodélicos dos anos 60, by Carol Mariano. Vamos de Jefferson Airplane, The Doors, Pink Floyd com Syd Barrett, hein? Jimi Hendrix e Beatles, para fechar o programa de hoje. Na sequência, Claudio Arias e o Rock Made in Amazon e Patrícia Chaco, Frigideira Acústica. Fui, não se esqueça, mantenha a bunda e a cara na posição de origem. Abraço para vocês, muito obrigado por me seguirem. Continue aí com Claudio Arias, com o Rock Made in Amazon, trazendo sons lá da região, e a Chaco com o melhor da música independente nacional e internacional. Vamos nessa, um abraço, valeu, fui. One, two.

the end of nights we try to die. This is the end. Misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play three games for play. See Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Touches the ground. Float on the river forever and ever, Emily. Emily. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play three games for me. Thank you. picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Salve, salve, rockers! Aqui é o Cloud Wallace. Começa agora o quadro Rock Made in Amazon, com artistas e bandas do nosso país. Começo com a banda de Tamba, a saída de Rondônia, e é Alright, no Panela do Rock. Esqueceram a entrada do lado de fora, deixaram a porta aberta. Eu entrasse sem bater, pra que eu entrasse sem bater. Atrasar é o meu relógio, ou cheguei antes da hora. Eu não sei, não sei. Mas sabia que não era mesmo pra saber. Mas sabia que não era mesmo pra saber. Na sala de espera ninguém me esperava. Te desesperei. Te desesperei. Te desesperei. We'll be right back. Seguimos agora para Macapá com a banda Repúdio 96. É o rock and roll da Amazônia. A canção Liberdade. Alright, come on now, let's go, yeah. É o rock da Amazônia, aqui no Panela do Rock. O que você quer ouvir não é que eu quero dizer. Não é o jeito que eu sou, mas como eu devia ser. E você é tão divertido, está sempre na moda, obedecendo as regras desse jogo idiota. Todos estão submersos, só da mesma arrogância. E essa carne é tão podre, cada forma é um câncer. Por você eu me sinto, quando ajude mim mesmo. Vou cortar esses pulsos, vou quebrar os espelhos. Terá que amar, tempo que viver, tempo que sangrar, tempo que morrer. Terá que amar, tempo que viver, tempo que sangrar, tempo que morrer. Terá que amar, tempo que viver, tempo que sangrar. Tempo que sangrar, tempo que morrer. Terá que amar, tempo que viver. Tempo que sangrar, tempo que morrer. Terá que amar, tempo que viver. Tempo que sangrar, tempo que morrer. Terá que amar, tempo que viver. Tempo que sangrar, tempo que morrer. Ainda vejo as crianças sendo mortas. Mas um dia esse norte vai bater sua porta. E a inocência e o medo provarão as respostas. E a gente vai ver. Rock and Roll. E agora você segue comigo, Cláudio Wallace, na semana de lançamento de meu novo álbum, O Fantástico Mundo do Rock and Roll. Lembrando que você pode ouvir Cláudio Wallace em qualquer plataforma digital, redes sociais, e siga também o canal do YouTube, onde você encontra meus clipes oficiais, shows ao vivo, lançamentos, agendas e muito mais. É o Rock and Roll da Amazônia, o rock do norte do nosso país. Deixo com vocês Nessas Guerras e, na sequência, Liberdade Fria, que gravei ao lado do grande Russell Vobala, o líder e vocalista da banda Stress, a pioneira do heavy metal. Yeah! É o rock do norte, o rock da Amazônia, onde? No Panela do Rock. País tá dividido, sonhos destruídos, te chamam de bandido e o povo onde é que está? Nessas guerras, narrativas, a verdade é a primeira vítima a surgir. Surgir. E no campo de batalha se instala o desespero. Os velhos do poder sabem onde os jovens vão cair. Nessas guerras, narrativas, e a verdade é a primeira vítima a surgir. Primeira vítima a surgir. desespero, os vermes do poder sabem onde o diabo estou caindo. Nessas guerras narrativas, e a verdade é a primeira vítima a surgir. Cláudio Wallace, produção Débora Borba. Yeah. te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos começar este primeiro bloco com a banda Carbono 5 de São Paulo, capital, e a música Travessia Noturna. Na sequência, tem Rockin' Riders com a música Grays Eric. Eles que são de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos lá? Let's rock! Thank you. Espirrando gordura pelo fogão inteiro, fazendo aquela festa na cozinha, aquela lambança no fogão. Vamos neste segundo bloco com lançamentos de Fenícia. São 2 e 3, nem tão colorida, eles que são de Descalvado, São Paulo. Na sequência tem Rodrigo Pimenta com a música Hurt, ele que é de Londrina, Paraná. E para fechar a sequência de lançamentos, vamos de Conexão Capivara e O Fruto Proibido, eles que são de Curitiba, Paraná. Vamos lá? Let's rock! Eu bem sei que horas são. Tô na vontade de te ver chegar outra vez. Sem direção, traz o desejo e me deixa entrar na velha roupa, nem tão colorida. Quando encostar pra me fazer. A saudade. Ah! down the road, forcing a smile. Sometimes when I'm stubborn, I can do it for a while. The cold's getting stronger, it's aching my spine. But I gotta look like everything's fine. 'Cause you hurt just to see the power you've got over me. And that makes me sad for you. When you're on me, you are ruining you. When you try to hurt me, you are hurt too. So I'll close my eyes and search for the light, and let all these thoughts disappear into the night. But I feel the pain coming again. But you can't restrain me, you see it's all in vain. 'Cause you, when you're on me, you are running you. When you try to hurt me, you are hurt too. I'll find my way out, I always did. You're on your way out of my life, but you can't see. 'Cause you, when you're on me, you are running you. When you try to hurt me, you are hurt too. não te quero jamais. Onde foi o sentimento que já não senti mais? Se foi verdade, só restou saudade. Te quis muito além do infinito, ser teu fruto proibido pra te entorpecer. Te quis muito além do infinito, ser teu fruto proibido pra te entorpecer. Aproveitando o resto de óleo que fica na panela cheio de ácido graxo, que a gente adora, super gostoso, bem delicioso, super calórico e gorduroso, vamos dedicar este bloco ao coletivo mais charmoso do Brasil. Vamos dedicar ao coletivo Rock na Ativa. E vamos iniciar com o Complexo de Vira-Lata, Rockabilly do Amor, eles que são de São Paulo, capital. Na sequência, tem Emerson Ramone, Ombro para Chorar, ele que é de Natal, Rio Grande do Norte. E para finalizar, vamos de Realidade Alterada, Tempo Presente, eles que são de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Vamos lá, let's rock! Graças.

Escorrendo o óleo, me sirvo então uma deliciosa fritura regada à aliança de radiodifusão independente. Um pouquinho de outros estilos para variar aqui essa fritura que vos sirvo. Vamos então iniciar de Ria com a música Tour. E para finalizar, vamos de Vento Solar, da Serra ao Mar. E finalizamos então o nosso Frigideira Acústica da semana. Mas não se preocupem, porque semana que vem tem mais gostosuras para vocês. Não fiquem de fora, ouçam Frigideira Acústica durante toda a semana para vocês. São 21 web rádios tocando nosso som. Esse som independente, com muita novidade para vocês. Não fiquem de fora, não deixem de ouvir. Um beijo da Shaki. Te conheci, era eu e tu mais tu, e eu mais eu. Quando você me conheceu, era tu e eu em tu, e tu em eu. Eu intuí que tudo se deu na tour das nossas e das tortas. Não sei como isso aconteceu, mas não me importo se tu não te importas. Primeira e segunda pessoa, eu te conforto e tu me confortas. E a voz dos nossos nós ressoa além das portas, das portas, das portas. E a voz dos nossos nós ressoa além das portas, das portas, das portas. Praia do Félix ou pro Mirim, me aguarde que estou indo aí. Maresia.